Estou? Olá! Bem, eu só estou a ligar para dizer que cá por casa tudo bem! Aumentou a gasolina, vamos ter que andar a pé. Aumentou os combustíveis, aperta a correia ao céu. Quando tiveres trabalho, trabalha mas sem parar. Se te faltar o dinheiro, ao Zé tu tens que roubar. Ai, ai, ai, ai, a vida está má. Está tudo a subir, nós não sabemos dia de amanhã. Que será de nós, se isto não parar? Cuidado com o Zé, nem o seu café poderá pular. Ai, ai, ai, ai, a vida está má. Está tudo a subir, não, não sabemos o que amanhã. Que será de nós, se isto não parar? Cuidado com o Zé, nem o seu café poderá pular. Não se ganha para comer, disso nós todos sabemos. É para que leia ao Zé, é isso que te dizemos. Eu por mim já disse tudo, trago a correia apertada. Quanto mais ganho, mais gasto, pois nunca chego a ter nada. Ai, ai, ai, ai, a vida está má. Está com a subir, nós não sabemos dia de amanhã. Que será de nós, se isto não parar? Coitado do Zé, nem o seu café poderá tomar. Ai, ai, ai, ai, a vida está má. Está tudo a subir, não, não sabemos dia de amanhã. Que será de nós, se isto não parar? Coitado do Zé, nem o seu café poderá tomar. Eu por mim já disse tudo, trago a correia apertada. Quanto mais ganho, mais gasto, pois nunca chego a ter nada. Ai, ai, ai, ai, a vida está má. Está tudo a subir, ou não sabemos dia de amanhã. Que será de nós, se isto não parar? Coitado do Zé, nem o seu café poderá tomar. Ai, ai, ai, ai, a vida está má. Está tudo a subir, não sabemos dia de amanhã. Que será de nós, se isto não parar? Coitado do Zé, nem o seu café poderá tomar. Coitado do Zé, nem o seu café poderá tomar. Coitado do Zé, nem o seu café poderá tomar. Coitado do Zé, nem o seu café poderá tomar. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cá por Casa, tudo bem? E está mesmo tudo bem. Hoje é daqueles dias que eu posso dizer que estou feliz. Bom, na verdade, eu já tive dias mais felizes. Mas para todos os efeitos, continuo a estar bem disposto. E sabem que mais? Eu gosto muito, mas gosto mesmo muito de ter aqui nós ouvimos aqui uma música chamada Aperta a Correia ao Zé. E na verdade, esta música é parte, eu não digo do meu imaginário, porque ela, como poderão ouvir, existe. Mas faz-me lembrar muitas coisas. Uma das quais me faz lembrar é, exatamente, o antes de 2012. Então hoje, o Cá Por Acaso Tudo Bem tem muito a ver com a Antena Web. E, sabem, eu sei que era suposto voltar ao meu verão, mas 2006, 2005, mas eu... É a minha casa, portanto, quem decide sou eu, não é? Sabem, estávamos no ano 2010 quando se iniciaram as emissões da Antena Web. É? No dia 4 de janeiro desse ano, as emissões da Antena Web iniciaram-se. E realmente esteve tudo para correr muito bem e correu. Logo em fevereiro, começamos a trabalhar com editoras. Uma, não sei se ainda existe, a Disco de Ouro, mas foi a primeira, foi a segunda. E a primeira foi uma distribuidora, agência, não sei muito como designá-la, mas a Sonoplastia. E foi exatamente esta a primeira editora com a qual nós começamos a trabalhar, a primeira agência com a qual nós começamos a trabalhar. Bom, a trabalhar isto é, começaram a enviar-nos músicas. E tudo acontece porque um amigo nosso, Leandro Amador, que fez parte da Antena Web durante bastante tempo, teve a gentileza de ir à própria editora buscar vários discos. Talvez uns 60. Mais coisa, menos coisa. Mas a verdade é que no dia 28 de maio de 2012, todo este trabalho, todo este arquivo discográfico perdeu-se das mãos da Antena Web. Já o Leandro Amador não estava quando este material se perdeu, como aliás na altura foi noticiado, naquela altura, aliás até quase que a Antena Web fechou portas, e hoje, 4 anos depois, está aqui. Mas, e ainda bem, mas a verdade é que aconteceu isto. Aconteceu que... pronto, este arquivo, por conta de uma descarga elétrica, perdeu-se. Bom, o arquivo perdeu-se. Todas estas músicas também. Só que, entretanto, conseguimos, através exatamente deste nosso amigo Leandro Amador, conseguimos recuperar a totalidade deste arquivo. Eu ainda não contei os CDs, mas sei que são bastantes. E eu conheci esta música exatamente por este arquivo. Conheci esta música exatamente pelo arquivo que nos foi feito chegar desta... Enfim, desta... Da Sonoplastia, no caso. E, entretanto, eu não costumo referenciar nomes, mas para todos os efeitos é histórico, porque foi a primeira com a qual nós, de alguma forma, trabalhamos. E então, eu conheci, eu já conheci os Irmãos Leais, mas conheci esta música exatamente através destes discos. São vários. Eu não contei assim ao todo, mas até vos digo aqui dos Irmãos Leais. Nós temos aqui connosco 13 discos, só dos Irmãos Leais, 13 discos. E dos Solitários, que vamos ouvir a seguir, 17. Portanto, só destes dois nomes são 30 discos. Agora imagine o restante. São muitos artistas com os quais, dos quais nós recebemos material. E ainda bem, porque naquela altura era o que nós precisávamos, não é? Portanto, havia muito trabalho que era fruto deste nosso empenho desde o princípio em trabalhar com artistas e editoras, enfim. Era prioritário nosso. Bom, e então... para mim foi mágico ter todo este material, porque isto permitiu-nos logo aquilo que nós queríamos, que era a promoção da música portuguesa. Agora já não, mas naquela altura alguns dos discos eram atualíssimos. Tinham saído há poucos meses. Muitos deles, há menos de um ano. Mas eu gostei especialmente de alguns deles, porque eram tão antigos que ainda foram digitalizações de cassetes. E é bom. Enfim, mágico que assim aconteça. Como aliás esta que poderão ouvir. O Aperta a Correio Zé e todo este álbum chamado Armanda é uma recuperação de uma fita magnética. Entretanto, vamos aqui ouvir três temas de um outro grupo, que neste caso são os Solitários. Por isso é que eu sabia que tinha aqui mais de, mais de sete discos de Solitários. E há aqui um disco que se chama Porto, Linda Cidade. E quando ouvi as músicas deste disco eu fiquei eufórico. E porquê que eu fiquei eufórico? Porque não só me reporta à rádio agora, mas também me reportou, e foi logo imediato na altura, aos meus tempos de acordeonista num grupo de música popular portuguesa, que era o grupo de música popular portuguesa, era a Tuna Musical de Santa Marinha. A Tuna Musical de Santa Marinha ainda hoje existe, ali na Rua Cândido dos Reis, conhecida por ser torta como a Rua Direita. Ou seja, conhecida como a Rua Direita, embora seja muito torta. Ou seja, torta está muito íngreme. Mas ela é oficialmente a Rua Cândido dos Reis. E entretanto, a Tuna Musical de Santa Marinha tinha um grupo de música popular portuguesa, do qual eu fui acordeonista durante 16 anos. Isto é, a maior parte do tempo em que o grupo existiu. O grupo existiu durante 26 anos e eu fui acordeonista nos últimos 16. Dá-se aqui o caso de que nós muitas vezes íamos buscar músicas destes artistas e também nós as interpretávamos. Sei lá, interpretamos A Mulher Chorona, por exemplo. Interpretamos músicas mais populares como A Fonte das Sete Bicas, sei lá. Mas interpretamos também, ou íamos interpretar, aliás, três temas que um colega meu, um colega nosso, chamado Luís, decidiu trazer, apresentar-nos. E estivemos quase a tocar estas músicas, pelo menos alguma delas. Todas elas eram muito cómicas, de alguma maneira. E as três estavam neste disco dos Solitários, Porto, Linda Cidade. E eu tinha uma cassete com estas três faixas para ouvir e para aprender. Depois elas acabaram por nunca ser tocadas, mas quase, estivemos no quase. E quais é que eram as músicas? Olha Que Azar, que é uma música cómica de princípio ao fim. A letra é bastante cómica, eu acho piada esta letra. Depois, Eu Quero Namorar Para Ti. E é cómico, não é bem cómico, mas é engraçado porque, enfim, nós já vamos ouvir uma delas e daqui a pouco já vos falo. Chama-se Olha Que Azar. Realmente, tocar agora o telefone em direto, olha que azar, nem de propósito. Olha que azar, olha que azar, olha que azar que um homem pode ter. Olha que azar, ter só uma mulher em casa e nenhuma poder ver. Olha que azar, olha que azar, olha que azar que um homem pode ter. Olha que azar, olha que azar, ter sogra e mulher em casa e nenhuma poder ver. A tua sogra é tão feia, como ela não há ninguém. A tua mulher é igual à mãe que tem. São as duas mal ajeitadas e nada lhes fica bem. Tua mulher é marreca, tua sogra a micha tem. Olha que azar, olha que azar, olha que azar que um homem pode ter. Olha que azar, ter sogra e mulher em casa e nenhuma poder ver. Olha que azar, olha que azar que um homem pode ter. Olha que azar, ter sogra e mulher em casa e nenhuma poder ver. Além de mar... reca e manca, caminha como um canguru. Tenho uma mancha na cara e um buraco nos joelhos. Tem peruca na cabeça, cabelo nas pernas tem. Tem cabelo em todo lado, onde devia ter não tem. Olha que azar, olha que azar, olha que azar que um homem pode ter. Olha que azar, olha que azar, ter sogra e mulher em casa e nenhuma poder ver. Olha que azar, olha que azar, olha que azar que um homem pode ter. Olha que azar, olha que azar, ter sogra e mulher em casa e nenhuma poder ver. As duas mal ajeitadas e nada lhes fica bem. Tua mulher é marreca, tua sogra me chatei. Olha que azar, olha que azar, olha que azar que um homem pode ter. Olha que azar ter sogra e mulher em casa e nenhuma poder ver. Olha que azar, olha que azar. Olha que azar, olha que azar, ter sogra e mulher em casa e nenhuma poder ver. Ter sogra e mulher em casa e nenhuma poder ver. Ter sogra e mulher em casa e nenhuma poder ver. Pois é. Olha que azar. Eu vou falar em olha que azar e temos aqui o telefone do estúdio a tocar durante a emissão. Olha que azar. Bom, esta é uma das músicas. A outra, Eu Quero Namorar Para Ti, ela não é propriamente cómica, mas é muito gira, porque quem vai ouvir vai parecer que é uma mulher a cantar. A ideia em parte é essa, embora seja cantada no masculino, mas enfim, realmente é um homem a cantar. Eu, se não estou em erro, é o Manuel Matos, vocalista dos Solitários, e que tem este falsete incrível que é capaz de manter de princípio ao fim, que nós vamos ouvir. É uma música também, enfim, até uma música normal, música da gira portuguesa, pronto, típica dos Solitários, que quase que fizeram este género, digamos assim. E depois temos uma outra música dos Solitários e que dá pelo nome de Toma o Viagra Zé. Esta foi a música que esteve mais perto de ser tocada dos Solitários pelo grupo de música popular portuguesa da Tuna Musical de Santa Marinha. A verdade é que foi sem dúvida um momento muito bonito da minha vida, que foi o tempo em que eu andei no grupo de música popular portuguesa da Tuna Musical de Santa Marinha. Não sei, tenho grandes recordações desses momentos, foram 16 anos, é natural. Eu entrei em 10 ou 3 de setembro, mas acho que foi no dia 10, de 1996. Saí no dia 12 de setembro de 2012. Foi o dia em que eu fiz o último espetáculo de um grupo que infelizmente acabou por se dissolver. Foi no Candal que eu fiz este último espetáculo e tive pena realmente que não houvesse um sucessor para o grupo. Mas efetivamente eu também não tinha condições. Não tinha, e portanto, por isto mesmo decidi, portanto, não continuar. Foi mesmo pena que as pessoas não tivessem depois como seguir com o grupo, mas pronto. Vamos ouvir os Solitários mais duas vezes, primeiro com Eu Quero Namorar Para Ti e depois Toma o Viagra Zé. Mais duas que fazem parte do álbum Porto, Linda Cidade. Eu ainda tenho mais dos Irmãos Leais e dos Solitários também. Dos Solitários acho que não, mas dos Irmãos Leais tem pelo menos mais uma para trazer. E espero fechar com chave de ouro. Não é orquestra, mas é esta emissão do Cá Por Casa, tudo bem. Para já, os Solitários. namorado, eu quero namorar para ti. Quero pensar a teu lado, os dias que já perdi. Recuperar o passado, viver o que eu não vivi. Quero por ti ser amado, quero viver só para ti. Eu quero namorar para ti, eu só penso em ti, quero ser só teu. Viver sem ti não consigo, um amor sofrido que a mim nasceu. Por ti não espero mais, posso ser feliz sem ser a teu lado. Quero ser feliz contigo. Abençoada a ciência, ou de quem a inventou, mais parou. Ora toma, toma o Viagra. Ora toma o Viagra, Zé. Se tomares agora o Viagra, ficas com a moral em pé. Ora toma, toma o Viagra. Ora toma o Viagra, Zé. Se tomares agora o Viagra, ficas com a moral em pé. Ora toma, toma o Viagra. Ora toma o Viagra, Zé. Se tomares agora o Viagra, ficas com a moral em pé. Pois é, pois é, ó, Zé. Pois é. Ai, ai, ai. Eu tenho efetivamente grandes recordações deste tempo em que fui acordeonista e éramos, havia lá a família. Tinha algumas pessoas, tinha várias pessoas lá da minha família que faziam parte do grupo. Aliás, era característico. Lembro-me de uma mãe que andou lá com a filha. Da, sei lá, de um pai, do senhor que andou lá com a esposa, e de outro que andou com a esposa e com uma das filhas, sei lá, eram famílias, basicamente. Eu acho que muitos dos grupos são assim, não é? Havia alguns casos em que não. Uma das pessoas vinha com a mulher, mas até vinha de muito longe, não pertencia assim à coletividade, mas gostou de nós, quis entrar e foi realmente muito bom. A verdade é que fizemos muitos concertos, mesmo muitos espetáculos. Claro, podem compreender que em 16 anos foram centenas de espetáculos. Foi muito bom, porque deu para estarmos, enfim, a par de muitas coisas que foram acontecendo aqui em Lisboa. Eu lembro-me que nós fizemos concertos junto ao Politeama, ao Coliseu dos Recreios. Chegamos a atuar dentro do Coliseu do Porto. Fomos parte da inauguração do Estádio Jorge Sampaio em Olival, portanto, foi algo realmente muito bonito. Foram muitos anos e em muitos sítios. Nós fomos atuar em Leiria, sei lá, tanto lugar. Foi bom. Foi algo, só tive pena foi de uma coisa: nunca ter ido ao estrangeiro com o grupo, porque acho que nós merecíamos. Mas, enfim, se fosse hoje, era capaz de ser de uma outra maneira. Naquela altura ainda não havia as facilidades de certa parte que há hoje em viajar. Eu recordo-me que uma familiar minha foi a Paris em 95 ou 96, não recordo agora, mas talvez em 96, e ela ainda teve que ter passaporte porque não havia o espaço Schengen. Portanto, certo que eu saí do grupo em 2012, mas o grupo começa a decair fortemente a atividade em 2007, 2006, portanto, já não havia aquela situação, não é? Portanto, estivemos quase para gravar um disco, algo que infelizmente nunca aconteceu, também foi pena. Mas pronto, ainda assim, tenho para vocês mais uma musiquinha, e não é dos Solitários, é dos Irmãos Leais, e que se chama O Casamento. E porquê que eu vou buscar esta música? Vou buscar esta música porque agora vou voltar um bocadinho à raiz deste programa, que foi a própria Antena Web. Sabem, havia um programa que ele existe e há de ser retomado, mas havia um programa que ele existia e era feito todos os sábados no canal, na antiga Rádio Antena Web, que agora é o Canal 1, onde estamos. E essa rádio tinha todos os sábados um programa chamado Alma Lusa, que ia para o ar das 4 às 6 da tarde. E o Alma Lusa, eu gravava de 2 da tarde, mais ou menos, acabava de produzir por volta das 3h40, então às 4 estava pronto para ir ao ar. E dá-se o caso de que eu, às vezes, ouvia os meus próprios programas. E se eu já gostava de música popular portuguesa, ainda mais passei a gostar ao ouvir esse, portanto, a ouvir essas músicas. Ou seja, eu já gostava de ouvi-las assim de quando em quando, mas quando as ouvia dentro da própria lógica do programa, ainda mais gostava delas. E eu fiz uma festa, porque na altura, infelizmente, parte desse arquivo perdeu-se e não se recuperou. Mas nós tínhamos na altura muito material diretamente recuperado de vinis e de cassetes. Então era uma festa cada vez que isso acontecia. Ora, do mesmo álbum, Armanda, recuperou-se esta faixa, também de cassete, chamada O Casamento, e que eu então agora partilho convosco. É o tema que nós vamos ouvir, e daqui a pouco vamos para as despedidas deste nosso Cá por Casa Tudo Bem. Hoje um bocadinho mais curto, porque iniciamos mais tarde e porque daqui a pouco vamos ter o Supernova. Mas, para todos os efeitos, eu gostava de partilhar esse tema convosco. Chama-se O Casamento. Ah, e depois, eu ainda não sei se tem aqui, ocorreu-me até agora, e até vou ver se vocês me derem essa oportunidade. Eu vou ver se ainda encontro aqui uma... Exatamente. Algumas músicas muito giras que nós chegamos efetivamente a tocar. E uma delas chama-se Enxota ao Pinto ou Margarida. Esta música é o grupo Rapsódia. Isto é de 1952, se não estou em erro. Não sei bem agora, mas o que eu sei é que é uma música já muito antiga e foi retirada de uns 78 rotações. É verdade. Nós vamos ouvir e eu espero que vocês gostem. São as duas músicas. Uma alusiva à Antena Web, a outra alusiva aos meus tempos de acordeonista. Madalena, meu amor, desde o dia em que te vi, entraste em meu pensamento, apaixonei-me por ti. Oh, meu amor, Joaquim, isso que estás a dizer, se um dia foste para mim, nunca me faças sofrer. É bom ser amado e é bom amar, se Deus quiser, iremos casar. E o que se for assim como dizes, pois o meu desejo é sermos felizes. Não te fazerei sofrer, te prometo, minha querida, que o desejo que sinto é ser feliz toda a vida. Que ser feliz toda a vida, te agradeço, meu amor. Ser amado e é bom amar, e se Deus quiser iremos casar. Juro que se for assim como dizes, pois o meu desejo é sermos felizes. Oh, meu amor, Madalena, assim vamos acabar. No alto daquela igreja, nós nos iremos casar. Ser amado e é bom amar, e se Deus quiser iremos casar. Juro que se for assim como dizes, pois o meu desejo é sermos felizes. É bom ser amado e é bom amar, e se Deus quiser iremos casar. Só que se for assim como dizes, pois me deseja sermos felizes. É bom ser amado e é bom amar, e se Deus quiser iremos casar. Só que se for assim como dizes, pois me deseja sermos felizes. A Margarida tem um franco garnizé e arranja sempre a maneira da cachopa consumir. Oh Guida, Guita, Toro, Guita, Zé, deixa bem a capoeira que o pinto pode sentir. Oh Guida, Guida, Guita, Toro, Guita, Zé, deixa bem a capoeira que o pinto pode sentir. É tal Vanzé, é tal Zinfim, quando foge o garnizé, toda a gente grita assim. Avanzé, é para o quando foge o garnizé, toda a gente grita assim. Em Sotopinto, ó Margarida, deixa a cancela no teu quintal. Em Sotopinto, ó Margarida, toma cautela, não vai lá o meu naval. Em Sotopinto, ó Margarida, deixa a cancela no teu quintal. Em Sotopinto, oh Margarida, toma calma, não vai lá de uma. Em Coleria, toda a gente entra na dança, é tão grande a confusão que nem sei explicar. Se gritaria nos quintais da vizinhança, tudo quer deitar a mão e o pinto sempre a saltar. Se gritaria nos quintais da vizinhança, tudo quer deitar a mão e o pinto sempre a saltar. É tal Vanzé, é tal Cifrim, quando foge o garnizé, toda a gente grita assim. É tal Vanzé, é tal Cifrim, quando foge o garnizé, toda a gente grita assim. Em Sotopinto, ó Margarida, deixa a cancela do teu quintal. Em Sotopinto, ó Margarida, toma cautela, não vai ele ao meu naval. Em Sotopinto, ó Margarida, deixa a cancela do teu quintal. Em Sotopinto, ó Margarida, toma cautela, não vai ele ao meu naval. Pois é, música então que ouvimos em Sotopinto, ó Margarida, é uma música que, como eu disse, nós lá no grupo chegamos a tocar. E eu já disse aqui que este grupo era um grupo familiar. Eu, quando esta música foi tocada, já sou eu fazia parte. Já sou eu fazia parte do GSM. Aliás, GM. Como é que está aqui? GMP M. GMP TMSM. GMP, portanto, Grupo de Música Popular. Que até devia ser GMPP, que era Grupo de Música Popular Portuguesa. Da Tuna Musical de Santa Marinha. E porquê é que eu falo no que está aqui? Porque eu quero fechar esta. Quero fechar esta edição com uma música que foi então tocada pelo Grupo de Música Popular Portuguesa da Tuna Musical de Santa Marinha. E quero então fechar com esta música. Eu estava aqui a ver se conseguia passá-la. E vou conseguir. Vou conseguir passar esta música aqui. E eu espero que, pronto, que vocês gostem. Eu na altura, esta música é de 2002. Esta versão é de 2002. A música chama-se Senhor da Além e foi tocada várias vezes durante muitos anos. E uma das vezes que foi tocada foi no grupo, foi no grupo basicamente, sim, no grupo desportivo do Marco, no Clube Desportivo do Marco. O Clube Desportivo do Marco, que é fica, para quem não está localizado e para quem não sabe mesmo, fica, portanto, numa localidade que se chama Candal. E então foi aí que uma vez nos deslocamos e fizemos essa atuação, cerca de uma hora e meia. Era suposto ser mais ou menos 20 minutinhos, 30, mas as pessoas gostaram tanto que nós ficamos uma hora e meia. E foi realmente algo mágico. Foi o único concerto gravado da Antena Web. O único concerto gravado do grupo de música popular portuguesa da Turma Musical de Santa Marinha. Foi gravado por mim. Neste caso, a gravação ficou a minha responsabilidade, mas eu deixei outras pessoas, portanto, a tomar conta dessa tarefa, porque eu era acordeonista, não podia estar a gravar. E foi algo que ficou marcado. Eu tenho esta memória comigo, que é gratificante, e hoje vou partilhá-la convosco. Para fechar esta edição do nosso programa, vamos ouvir o grupo de música popular portuguesa da Tuna Musical de Santa Marinha a interpretar Senhor Dalém. Esta música tem duas pessoas que vocês conhecem. Bom, provavelmente uma, não sei, a outra conhecem de certeza, porque sou eu, o acordeonista. A vocalista era Elisa Bonaparte, que fez parte na locução, na altura da Rádio Ser, com o programa Ser Saúde. E então, o que nós aqui vamos ouvir é precisamente este... Vamos ouvir então este... Esta... Portanto, esta... Esta música. Senhor Dalém. O vocalista chama-se Júlio Pinto. A vocalista, Elisa Bonaparte. O acordeonista era eu, Carlos Bonaparte. E também estavam outros elementos. No bombo, Isabel. No cavaquinho, creio, num dos cavaquinhos, Mário Rui. Júlio Pinto também era o vocalista, também tocava cavaquinho. Helena Bonaparte, nos ferrinhos. Lina Pinto, que era num instrumento que é o reco-reco. E eu estou agora a tentar lembrar-me, eu lembro de muita gente, mas não me recordo exatamente de, naquela altura, qual era aquela formação naquela altura, se ainda estava a Vânia Pinto, se ainda estava... Eu creio que a Vânia Pinto já não estaria, mas de facto muita gente, porque nós chegamos a ser 22 elementos em palco. Muita gente no grupo de música popular portuguesa da Turma Musical de Santa Marinha. Eu entrei, como disse, a 10 de setembro de 1996 e deixei, então, como disse, em 2012. Já também estavam o Rui Costa, que infelizmente já nos deixou, e também estava um outro Rui Silva, creio que era Silva que ele se chamava, que ainda é vivo. Enfim, muita gente, Luís Ferreira, Margarida Ferreira, muita gente que fez parte deste grupo, o Luís Ferreira, que depois acabou por ser o vocalista principal, juntamente com o Júlio Pinto, e era realmente, foi realmente mágico. Mas enfim, agora emaranhei-me aqui nesta emoção, e foi algo que eu guardo realmente muitas saudades deste grupo. Mas enfim, vou-me despedir de todos vocês, desde Cá Por Casa Tudo Bem, com Senhor Dalém, do grupo de música popular portuguesa da Tuna Musical de Santa Marinha. A todos um forte abraço, até à próxima edição do nosso Cá Por Casa Tudo Bem. Um abraço. Mas agora este tema chama-se Senhor Dalém.